La mouche est morte parce qu'elle ne veut plus voler. La mouche est morte. La mouche est morte. La mouche est morte parce que est morte parce que la mouche La mouche. La mouche est morte parce qu'elle cherche la transcendance. La mouche est morte parce qu'elle ne peut plus. La mouche est morte. La mouche est morte. La mouche est morte. La mouche est morte. La mouche. La mouche est morte. Parce que le temps. Il n'attend pas. I got a bone to pick. watch you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams, what's the yams? The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider, what the fuck happened? Oh no, I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. Stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. You goat mouth mammy fucker. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast, from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah? Bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. Ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Car le temps, la mouche est morte. Car le temps ne s'arrête pas. Hey. You can love it, you can leave it. They're saying nothing without it. Don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it. Let's just freeze. Never superficial, you won't know it when it hits you. kept colder than the breeze, but the breeze ain't flowing like me. Motherfucker, holla. You don't need a holla. Yeah. And I can show you how I seen what it is, what it truly might be. Nothing that you know of. You don't need a holla. I'm so above and beyond. You take drugs to make it up, way up where we on. Space shuttle Elon. Time we don't waste much. Fuck when we wake up. Then I have her sang just like Celine Dion. Catch me if you can, but you'll never catch me. Damn, whole lot of yes I am. All the way in with no exit plan. Already left and the jet don't land. Yeah, the time is ticking. Come take a ride, get inside. This is highly different. I'm talking fly, got a pilot with him. Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you're too close. I don't understand why you're doing the most. You can love it, you can leave it. They're saying nothing without it. Don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it that just freaks me out. Well, I'ma give you what you came for. Yeah, should I work too hard to have a clue who you are? Set the bar so far, but par. We could parlay all day, crib long range with the yard. I know I should probably pray more, but you gotta love me. Cause I say that they spend money. When I had nothing, shit, it wasn't so funny. Made a promise to the homies, nobody go hungry. Look how far we came. Still they throwing dirt on my name, but it never worried my brain. Heads turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shade. They don't get the picture, cut them out of that frame. Shit, I'm up 30,000 miles plus change. It's been a while, but I'm down till I'm out. And it is what it is till it ain't. Saying nothing without it. Don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it that just freaks me out. Une mort sans signification. Olá, sejam muito boa noites, sejam muito bem-vindos. Mais uma emissão do Mosca. A primeira de 2019. Com os problemas técnicos que tivemos desde o final do ano passado. Espero que tenham tido uma ótima passagem de ano. Espero que tenham tido um ótimo início de ano. Acontece que deste lado, pelo meio de todos os compromissos académicos, tem sobrado pouco tempo. E a mosca está, neste momento, com poucas asas. Portanto, a emissão de hoje vai ser uma espécie de meditação pretensiosa no que fizemos de bom até aqui, em algumas das ideias que temos e queremos explorar, e possivelmente também apontar alguns objetivos para o próximo ano que vem. Isto melhorará a partir, ainda antes do final do mês, por volta do dia 20, as coisas já vão começar a ficar um pouco mais tranquilas. Mas até lá não dá de facto para muito mais e, enfim, agradeço a vossa eventual compreensão. E antes de mais nada, um meu enorme obrigado por ainda estarem aí, passados tantos anos desde o início deste projeto. Bom, desde o início da emissão ficamos com o Psychic TV, ouvimos Eden 2, o seu disco Dreams Less Sweet. Passamos brevemente pela música de Gustav Mahler, a primeira sinfonia, o terceiro andamento. Depois as Cocteau Twins, fantástico grupo da 4D, que tenho revisitado nos últimos tempos e ainda havemos de passar por mais algumas das suas músicas. Em particular, desta vez ouvimos Cherry Colored Funk. Depois Kendrick Lamar com King Kunta, um disco que fará daqui a uns meses 4 anos. E acho que é um disco simbólico da velocidade absurda com que andamos a consumir música e a descartá-la. Hoje pude ficar algum tempo com este disco e lembrar-me do quão bom, do quão marcante foi naquela altura. E de como na altura sentimos também que seria uma espécie de marco para o hip-hop, e passados 3, 4 anos está tão obsoleto, já na memória coletiva. E depois ficamos com o Mac Miller, What's the Use, recordar um dos belíssimos discos do ano passado e uma carreira que eventualmente teria ainda muito, muito para nos dar. Bom, vamos voltar à voz de Silvia Pérez Cruz, foi uma das vozes que terminou o ano na nossa última emissão de 2018. E estamos de volta ao disco Granada, na colaboração com Raul Fernandes Miró ou Raul Refre. E entretanto descobri que ele colaborou no, ou acho que produziu, o último disco de Luísa Sobral. E do pouco que eu ouvi não se nota, infelizmente, porque creio que ele tem uma presença muito assertiva em pelo menos todos os trabalhos que tem feito com músicos espanhóis. Não sei se alguma coisa se perdeu na língua. Vamos ficar com o Hymne à l'amour, já que estamos hoje especialmente franceses. Ficamos com esta reinterpretação de Silvia Pérez Cruz, uma música que faz parte do imaginário francês. Bom, eu volto eventualmente. Até lá, ficamos com a mosca a dar as últimas. Espero que gostem. Até já. Dans le bleu de toute l'immensité.

Ouvimos agora mais algumas coisas. Esta última foi Aisha Devi, de quem se calhar devemos ter ouvido mais coisas e não apenas esta coisa. Ficamos também com uma sequência de canções dos Hype Williams, projeto de Dean Blunt e de Inga Copland, que já não continua. Talvez este seja ano para música nova dele, como também será já confirmadamente para música nova de James Blake. Enfim, são nomes que acompanhamos desde há já algum tempo, nomes que já são bastante repetidos por estes lados. Gostava de neste ano conseguir expandir mais no espectro do nosso alcance. Não sei se será possível. Por enquanto, vamos voltar a uma casa que nos é bastante confortável. E é a música das Cocteau Twins. Esta é a belíssima Pandora do seu disco Treasure, que não ouvimos hoje ainda. Ficamos com Pandora for Cindy, que é um dos momentos mais bonitos que por aqui já passaram, certamente. Até já. I'm Belíssimo momento, protagonizado pelas Cocteau Twins, um grupo de referência da editora britânica 4AD. Este Treasure foi lançado em 80 e picos. O meu computador diz-me 84, eu duvido, mas foi certamente na década de 80. E, entretanto, um dos nossos mais assíduos ouvintes enviou uma recomendação, e por que não? Vamos ficar com algo que me parece ser da banda sonora de um anime. E é para isto que estamos hoje. É nisto que estamos hoje. Eventualmente vai melhorar, como já disse, a partir de janeiro, mas não posso deixar de agradecer a vossa companhia, que me é muito, muito querida nesta fase. Ficamos então com algo que será o canto terceiro, Reencarnação. Vamos a isto. Thank you. ficamos com este. Uau! Ficamos com este excerto da banda sonora de Ghost in a Shell. E o nosso assíduo ouvinte, entretanto, disse-me que isto terá sido inspirado de alguma forma em cantos búlgaros. E nem por acaso tinha planeado reouvir o disco Le Mystère de Voix Bulgare, e é com isso que vamos chegar agora. Portanto, enfim, parece que foi de propósito. Desta vez vamos ouvir, já ouvimos aqui algumas coisas. Esta tem a tradução em inglês, portanto ficamos com Messetchinko Leo Grevico, que será Love Chant from the Road of Peace. E este é o disco de 86, Le Mystère de Voix Bulgare. Ficamos com este exemplo do disco Le Mystère de Voix Bulgare. Estamos muito próximos do final desta emissão. Não sei aonde poderemos ainda ir, mas acho que vamos terminar com a música de Jalimos Ajawara, que é também um nome que já passou por aqui várias vezes. Esta foi uma emissão, enfim, não muito dada à descoberta, mas enfim, deu para afirmar, de certa forma, que algo combalidos ainda estamos por cá, e voltaremos para a semana, possivelmente numa emissão gravada, porque há um exame importante no dia seguinte. E seja como for, tenciono que isto se torne bem mais interessante nos próximos tempos. Bom, resta-me agradecer a vossa companhia na noite de hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado desta hora. O meu nome é Alexandre Pinto. Ouviram A Mosca, na sua primeira emissão de janeiro. Relembro que temos o blog em ecoprófago.wordpress.com. Se nunca o visitaram, façam-no, porque pode ser que encontrem alguma coisa que vos interesse. ecoprófago.wordpress.com. Tem informação no site da Rádio Lisboa. Temos também o Facebook, em facebook.com/amoscadarrumo, que está no sítio onde ele merece estar, que é longe e pouco ativo. E temos também o Patreon em patreon.com/amosca. E aproveito para enviar um enorme, enorme abraço a todos os patronos, com quem tenho falhado um pouco nos últimos tempos, mas vou voltar em força e com muita coisa. Mal se passe este último exame de janeiro, que, enfim, é mesmo necessário que isto termine, porque senão, enfim, não há como sair da cepa torta. Portanto, um abraço a todos, para eles um especial. Ficamos com Fote Mogoban, de um dos discos mais bonitos que por aqui já passaram também. Ficamos com Jali Musa Jawara. Muito obrigado e até uma próxima. Até já.